tem. Demora não pra se buscar um objetivo, a esperança nunca morre pra quem tem fé no caminho, nunca desistir. Esse é o lema de um sonhador que segue no silêncio, ocultando a sua dor. Tudo tem o seu momento, sei que é difícil esperar te avisar. Todos amigos, aquele dia não tocar tanta coisa pra dizer. Um milhão pra se fazer, do que ficar se lamentando, acomodando o desprazer. Difícil explicar, entender, várias fitas, neguinho que desmerece, bota olho nas conquistas. Tamo junto e sem essas de camuflar. Saber que o rap é da hora, fazer figa pra não tocar, deixar pra lá. O que eu quero é evolução, um suspiro a cada faixa fortalece o coração. Faço pelo sorriso da família e dos amigos, se esse momento é especial, dedico pra Jesus Cristo. Esse jeito eu vou, se demorou, me desculpe como eu sou, mas hoje o tempo aqui mostrou. Um sonho vencedor, um batalhou, no presente modificou, aprendeu a dar valor. Hey, mano, tranquilo, sossegado, o negócio é bola pra frente, sem um foco no passado, humilde sim, mas que seja natural, bons fluidos impossível, se estiver em mau astral, eu canto como esperança, que reflete num olhar do jogador, no banco de reserva, preparado pra jogar, a música tem o poder de te fazer enxergar, de trazer paz, serenidade, o caminho iluminar, nada vem de graça, nada acontece em vão, o passado não se move, e o presente tá em nossas mãos, se a gente soubesse disso tudo desde o começo, que as coisas que nos fazem feliz são aquelas que não tem preço. Eu vejo o sol no horizonte, as ondas quebrando no mar, sensação de liberdade, é o prazer de respirar, persistência de vencer, o que nos faz ser visionário, transmitindo a superação a cada som que é gravado. Desse jeito eu vou, se demorou, me desculpe como eu sou, mas hoje o tempo aqui mostrou. Um sonho vencedor, um batalhou, no presente modificou, aprendeu a dar valor. Westside.